Antena Web Informação. Entrevistas, informação, música. Rádio ePlay, é isto mesmo. Um programa do Instituto Politécnico de Leiria, feito a pensar num potencial vasto público, fora deste polo académico. Confira, Rádio ePlay, todos os sábados e domingos, pelas 8 da noite, no Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Movimentos separatistas fazem sentir-se no oeste da Ucrânia e também na Roménia, depois de Lugansk e Donetsk terem proclamado a sua independência na segunda-feira passada. É vez das comunidades húngaras reclamarem mais direitos. Designadamente não falam em independência, mas sim em maior autonomia. O maior movimento vai-se realizando na Ucrânia, a 812 km de Kiev. Aqui os húngaros pedem maior autonomia e uma verba económica para as minorias étnicas. Pedem maior autonomia, designadamente um governador específico para esta região. Mais uma a puxar para o federalismo da Ucrânia, o mesmo que tem sido debatido mais intensamente desde que na passada segunda-feira a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk declararam a sua independência da Ucrânia. Também a Roménia estará interessada em proteger a sua minoria étnica ali na Ucrânia. Na Ucrânia vivem cerca de 150 mil romenos. Aqui ainda não há nenhuma declaração formalizada, mas o governo romeno diz que está atento ao que está acontecendo na Ucrânia e vai também não descarta a hipótese de intervir face ao sentido de proteger os mais de 150 mil romenos ali residentes na Ucrânia. Montserrat González Fernández foi a assassina de Isabel Carrasco, a presidente da Câmara dos Deputados de León, na passada segunda-feira. Na altura avançamos aqui a notícia, foi na segunda-feira, em plena rua e enquanto atravessava, que a presidente da Câmara dos Deputados de León foi assassinada com 4 tiros, ou designadamente 3, e um último como remate, como desfecho final. De imediato foi detida uma mulher suspeita de ter homicidado a presidente da Câmara dos Deputados. Montserrat González Fernández negou inicialmente qualquer envolvimento com o caso. 24 horas depois, contava toda a história. Há 2 anos, sua filha, Triana Martínez González, foi dispensada de Isabel Carrasco. Ao mesmo tempo, foi instaurado à ex-empregada, engenheira de telecomunicações, um processo que levaria a que pagasse 12 mil euros à Câmara dos Deputados. Depois de uma luta de 2 anos judicial, a senhora de 35 anos perdeu o caso e, portanto, teria que pagar então à Câmara dos Deputados os 12 mil euros em causa. Esta notificação no tribunal chegou 5 dias antes do assassinato de Isabel Carrasco. Foi, portanto, uma vingança. Triana já tinha também tentado seguir um percurso político, mas tinha sempre sido barrado e a sua suspeita proximidade com a mãe e as maldicências sobre a então presidente da Câmara dos Deputados, Isabel Carrasco, levantaram algumas suspeitas quanto à honestidade de Triana Martínez González, que também foi detida no caso. A senhora de 35 anos foi quem entregue a arma à polícia depois do assassinato de Isabel Carrasco. A mãe e a filha estão agora a ser julgadas. O caso já está mais ou menos resolvido, até porque as confissões vão também dando pistas sobre todo este percurso de 2 anos. A mãe, Montserrat González Fernández, explicou inclusive ao tribunal espanhol que não tinha cometido este ato homicida antes, porque não tinha os meios necessários e explicou até como é que conseguiu a arma no mercado negro, numa cidade do norte de Espanha. A confirmação do calibre e a marca da arma foram importantes, já que o seu marido, o marido de Montserrat González Fernández, pertence à polícia daquele país. Ora, sendo o calibre e a arma diferente, não há qualquer motivo para ligar os dois casos. Ou seja, marido e mulher com armas e postos e intenções diferentes. A Rússia quer criar um festival Euroásia da Canção. Depois de Conchita Hertz ter vencido o festival Eurovisão da Canção, no sábado passado, dia 10 de maio, é a vez da Rússia querer criar o seu próprio festival. A cancelaria russa diz que não entende a forma como Conchita Hertz venceu o festival Eurovisão da Canção e diz que é de uma vez por todas que a Rússia tem de deixar este evento da música. Recordemos que a Rússia já começou a participar depois que em 1991 se deu a dissolução da União Soviética. Até então, e já com o festival com quase 40 anos de existência, mais designadamente 35, a União Soviética nunca participou neste certame. Participou apenas enquanto Rússia. A Rússia sugere então, para outros valores, a criação de um festival euroasiático, com base na, enfim, na antiga história da União Soviética. Os países não se limitariam aos 15 que, entretanto, se formaram depois da dissolução da União Soviética. Está aberto a qualquer país, mas com regras diferentes, e da Europa e da Ásia. Este festival seria então uma espécie de rival da Eurovisão da Canção. E recordemos que a própria European Broadcasting Union tem países a participar que não pertencem à Europa, como Israel e até Marrocos, na década de 1980. O Benfica joga hoje em Turim, frente ao Sevilha. A equipa do Benfica chegou à final da Liga Europa depois de ter eliminado vários clubes nos 16, 8, quartos e meias finais. A equipa do Benfica vai defrontar o Sevilha, que já tinha eliminado precisamente nos quartos de final a equipa do Futebol Clube do Porto. Os portistas na altura ganharam por 1-0 aqui no Dragão, mas depois perderam por 4-1 em Espanha. Agora o jogo é em Turim e não há mata-mata, ou seja, ida e volta. Há apenas um encontro. É raro, mas acontece. O Benfica chega por duas vezes consecutivas à final de uma competição europeia. Isto acontece depois de o Benfica ter perdido, na época passada, esta final da Liga Europa com o Chelsea Football Club por 2-1. O golo dos britânicos, na altura, foi marcado ao fatídico minuto 92. Aqui, espera-se que a história seja diferente e que o clube português arrecade o triunfo. O que não quer dizer, e já agora, que a maldição de Gutmann seja quebrada. Na altura, em 61, o treinador húngaro dizia que o Benfica não voltaria a ser campeão europeu sem si. Recordemos que o troféu máximo é a Liga dos Campeões, a mesma que o Benfica conseguiu naquela altura, quando depois abdicou de Bela Gutmann, o treinador magiar que jamais aceitou ser despedido. Em 90, a equipa do Benfica chegou à final e jogou contra o AC Milan. Rumou então até ao túmulo de Bela Gutmann, numa esperança de conseguir uma espécie de perdão. Tal não aconteceu. O Benfica chegava assim, é um facto, à final da Liga dos Campeões, mas perdera contra o AC Milan. Agora o percurso é bem diferente. A equipa do Benfica vai defrontar uma equipa italiana, aliás, uma equipa na Itália, uma equipa espanhola, mas na final da Liga Europa, que é o equivalente à antiga e extinta Taça UEFA. E o nosso Antenor de Informação fica por aqui. Voltamos a encontrar-nos na próxima quinta-feira, ou seja, amanhã, mais ou menos por volta deste horário. Boa tarde, ouvinte.